Alô. É isso aí, mano. Tem que se ligar nesse som, tá sabendo? Eu vou bater pra tu bater pra tua patota. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Pra amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o quê. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, deduração, um cara louco que dança com tudo, entregação do dedo de viludo, com quem não tem grandes ligações. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Vou bater pra tu bater pra tu bater. Vou bater pra tu bater pra tu. Pra tu bater, vou bater pra tu bater pra tu bater. Pra amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu poder bater. O caso é esse, dizem que falam que não sei o quê. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de vilão. Tá parado, mano. Tem que se ligar, é sério, bagulho. Cadê o mano? Cadê? Cadê? Pra tu bater. Pra amanhã, pra não me dizer que eu não bati pra tu poder bater. É esse, dizem que falam que não sei o que. Tá pra pintar ou tá pra acontecer? É papo de altas transações, de duração. Um cara louco que dançou com tudo, entregação do dedo de viludo, com quem não tenho grandes ligações. Bater pra tu, bater pra tu, pra tu bater. Pra tu bater pra tua patota. O que é que eu tô fazendo nesse disco, Maragão? Qual é? Quero, quero.